então vamos a isso. E pronto, estamos aqui em mais um episódio do XLR. Desta vez o meu convidado é youtuber e comediante Ricardo. Ricardo Cardoso. Ricardo Cardoso, desculpa, peço imensa desculpa. Obrigado por teres vindo para vir ajudar-me aqui neste episódio. Na primeira parte eu falo de stand-up, não sei se percebeste isso nos episódios que ouviste. E queria saber quando é que tu, a primeira vez que fizeste stand-up, como é que está atualmente o stand-up em ti, digamos assim. Ok. Pá, fiz através, a primeira vez foi através do curso do Rui Sinel. Certo. Rui Sinel Cortes. E como estava-te a dizer em off, correu pessimamente mal a minha primeira vez. Que o pessoal diz que corre sempre bem, primeira vez, não é? Opa, sim, foi o que eu te disse. Mim, corre mal. Correu mal. Na minha turma, digamos assim. Pois, porque realmente os bons só têm que correr mal à primeira. Os que depois destacam. Se assim for. É assim. Não é o caso. Quer dizer, não sei se correu tão mal como eu me castiguei depois. O que é que aconteceu? Aquilo tinhas tipo 5 minutos, 4 minutos de texto. Sim, sim. Eu tinha aquilo dividido em 2 bits. Ok? Diferentes. Dois diferentes. O problema é que comecei o primeiro e saltei logo quase para o segundo, para o final. E nem me percebi. Foi assim rápido, estás a ver? Tipo, se calhar já tinha acabado. Na minha cabeça já tinha acabado o primeiro. Estava a funcionar bem. Estava a funcionar bem. E depois, quando eu dei o salto, é que me percebi. Lixei tudo. Agora já não posso voltar para trás, porque já não vai fazer sentido nenhum, porque eu já larguei aquela história. E então acabei aquilo e disse, então pronto, boa noite, até à próxima, e basei. Quanto tempo? Epá, eu acho que fiz 2 minutos. Não foi mal, os 2 minutos as pessoas estavam-se a rir, estava a correr tu bem. Tu é que sabias que estava ali a falhar. Eu sabia que eu estava a morrer por dentro porque sabia que aquilo tinha falhado. O pessoal lá fora disse-me, foi bué curtinho o teu. Foi essa a sensação. Mas para mim foi um falhanço, um fracasso horrível que eu tive que aguentar durante muito tempo. Pois tive logo a seguir a oportunidade, porque aquele dia de stand-up tinha corrido bem lá no bar, então eles quiseram voltar a fazer. Onde é que foi? Foi ali... Onde é que aquilo foi? Na Cossul. Ok. Nós fizemos no Vilaré. Lá o tipo estava responsável por organizar as noites. Disse, ok, querem vir daqui 2 semanas outra vez para repetir? Eu disse, ok, é a minha segunda oportunidade. Agora, posso provar, agora não posso falhar. Pá, estava bem nervoso. E correu bué da bem. Fui de um dos melhores da noite. E saí de lá, tipo, aí eu sou o maior. E depois nunca mais fiz durante 2 anos. Ok. Sabes? Foi tipo, quis sair por cima, basei. Epá, é um bocado como o Ricardo Araújo Pereira diz, que é, o sofrimento é tão grande que às vezes eu não sinto que compensa... Quando sais, sentes-te bem. Se fizeres um bom trabalho, sentes-te bem. Mas o sofrimento que tens antes, as horas todas que tens de investir, para já, para um texto, garantires que é bom, e o sofrimento que tens antes de começar é muito grande. Eu não sei se compensa o prazer que sai no final. Ok. É a equação. Como também estava-te a falar há bocado, o meu início no stand-up nunca foi uma coisa que olhasse para o stand-up de, epá, isto é muito fixe. Quero ir fazer. Se calhar, não sei se tu te lembras do Levanta-te e Ri. Sim. Pronto. Nessa altura eu dizia, epá, isto é giro. Sim, senhor. Mas depois houve um período em que desapareceu, parecia comédia que tinha desaparecido. O formato stand-up desapareceu do ecrã, não é? Certo. E para as pessoas que estavam de fora, não sabiam onde é que iam buscar a comédia. E eu decidi, olha, vou aqui a uns bares ver isto de comédia. Se calhar é isto que eu quero seguir. Eu quero seguir comédia, eu gosto de comédia. Se calhar stand-up é a cena que eu tenho que ir fazer. Ok. Epá, fui a um bar e odiei aquilo. Achei aquilo péssimo. E disse, epá, não, isto é que não me inspira. A cena é, quando tu vês stand-up e gostas muito, tu dizes, epá, este é o caminho. Certo. É isto. Mas quando é o contrário... Quando tu estás no bar e vês um gajo a mandar piadas ao lado e ninguém se ri, e o gajo está só a mandar dicas para o público, e aquilo até acaba por ser desconforto, constrangedor estar ali a ver aquilo, e tu dizes, não sei se é isto. Não sei se é isto que eu quero fazer. Isto não é muito... Para já, não sei se tem prestígio. Okay. E nem sei se aquilo faz as pessoas rir. Então, também nunca tive essa motivação. Se calhar, anos mais tarde, é que me cruzei com um stand-up americano que eu disse, opa, isto é muito bom. Louis C.K. É. Gosto muito. Estás a ver? O Carlin, epá, gosto muito. Mas antes disso não tinha referências. Eu acho que quando tu não tens referências numa área, não tens inspiração para seguires um caminho. Sim, era isto que estava-te a perguntar. Se tu tens alguma inspiração, tipo, se há alguém que tu olhas e dizes, epá, quero ser como aquele, quero aquele tipo, o trabalho daquele tipo é tão bom, me inspira a fazer mais. Ok. Eu acho que em qualquer área, em termos de artes, tu tens de ter alguém que te inspire, de género. Não estou a dizer que seja igual, mas alguém que tu saibas que aquilo é bom. Eu se calhar também consigo. Mesmo que não seja a fazer exatamente o mesmo, é que seja uma coisa totalmente diferente, algo do género. Aquele formato funciona. Por exemplo, um gajo que é muito bom na rádio, se calhar pode fazer a ti ser um bom gajo de podcasts. Okay, tens uma referência que te faça ser bom. As minhas referências eram portuguesas, era o Herman José, era o Coletivo dos Gatos Fedorento, e isso fez de mim a querer dominar o conceito de sketch. Ok. Personagens, criar por aí. Tudo à volta da criatividade de um sketch. Eu gosto muito disso. Porque aquilo inspirava-me. Eu via aquilo, ria-me e achava tanta piada aquilo que eu dizia, opá, quero fazer algo tão bom. Não estou a dizer vou copiar, quero fazer algo da minha visão. E como tu me dizias já há bocado, quando foste para o curso do Cinel, era com o objetivo também de ficar a saber como é que se faz, digamos assim, a parte técnica. A parte técnica, porque eu sempre tive alguma facilidade com os amigos de fazer aquelas piadas. Não, não me digo que sou o gajo que está no meio do grupo e está sempre... Normalmente até sou o gajo mais calado. Okay. Mas quando estou com um amigo ou outro, pá, consigo fazer isso. Quando fazia sketches e escrevia sketches no YouTube antes de ter a parte técnica, escrevia. Okay. Não sabia, nunca tinha lido um livro de stand-up, nunca tinha lido... Como é que se faz uma piada? Não sabia isso, mas fazia. E aquilo que eu estava a dizer é, mesmo não sabendo das regras que existem, eu fazia as regras. E até uma vez estava a comentar isso com o Miguel Luz, que ele também foi parar ao curso, que o Miguel Luz também escrevia os guiões antes de fazer um vídeo, e nós estávamos a comentar isso, que é, nós fazíamos já os vídeos com piada, supostamente tentava ter, mas nunca sabíamos a parte técnica, não sabíamos que era uma regra dos três. Tu focavas muito no texto, sim. Escrevias o guião, propriamente dito? Escrevia o guião. E usavas a regra o guião, ou depois na altura de gravar e filmar? Eu acho que eu fazia tipo, eu acho que ao início, deixa-me cá ver se me lembro, o início eu tinha só... Aquilo que eu achava que era engraçado dizer era isto, não havia o contexto técnico, era eu acho que isto é engraçado. E se eu disser desta forma ou de uma forma mais pausada, eu acho que isto tem piada. Bota mais piada. E acho que quando eu conheci a parte técnica, eu entrei ali um bocado em. Bloqueou-me. Porque senti como é que eu. Parece que estava-me a obrigar a fazer por aquele caminho. Género. Pá, tens, isto é o formato, tens de fazer assim. Se não fizeres assim, não tem piada. Okay. E aquilo senti que estava-me a castrar. Estás tipo, epá. E mas... sentes isso no stand-up? Quando tentas um texto para stand-up? Para stand-up, epá, mais ou menos, sabes? Às vezes fico. Eu, quando estou a escrever um texto, ainda te escrevo assim, ok, piada aqui, estás a ver? Ah, ok. Piada aqui. Eu posso escrever, mas depois estou a ler e digo, pá, se calhar isto não tem piada. Mas eu sei que se estiver a dizer aquilo, se calhar com uma voz engraçada. De uma forma pausada, entrega. Eu consigo ouvir risos, estás a ver? Okay. Consigo pessoas a rirem, nem sequer estou na punchline, já tive pessoas a rirem, eu estou na premissa e o pessoal, eu, não é aqui, não que, é aqui que eu quero. Não é aqui que eu quero. Porque se calhar a pessoa está a pensar já noutra cena e ri-se, estás a ver? Okay. Mas pronto, pá, a minha parte no stand-up nunca foi assim muito fascinante. Eu comecei agora, neste último ano, a querer mais entrar na parte de stand-up, até por corresponder às expectativas que as pessoas têm. De ti? De mim. Como o gajo do YouTube, o gajo que faz os sketches, o gajo que é engraçado, vem cá ao vivo ser engraçado. Ok. E eu não quero desiludir as pessoas, percebes? No sentido em que as pessoas já vão com uma expectativa que este gajo vai-me fazer rir. Então eu tenho que lhes dar isso. Criaste uma imagem e queres corresponder a ela? Quer corresponder de certa forma, porque acho que a maior motivação que eu faço isto é fazer as pessoas rirem-se. Eu acho que, pá, mesmo quando te ris, tu esqueces dos teus problemas. Naquele momento em que estás-te a rir, és mesmo feliz. Estás a ver? Tipo, não pensas em mais nada. É pá, por estar a ter pá, mil e uma coisas na tua vida a correr mal, dás uma gargalhada e naquele momento estás fixe. Estás fixe. Okay. Partiste uma perna, vem um amigo teu e diz-te uma piada, ué, fixe, nunca mais vais andar, está a gozar contigo. Tu riste e tu, naquele momento, aliviou-te a dor. Tipo, okay. Ele pôs aquilo numa perspectiva que já não. Eu já, ok, já percebi, isto não é assim tão mal. E como é que tem corrido essa. Tentar explicar. Em busca o caminho. Sim, digamos assim. Epá. Para corresponder às expectativas. Eu acho que isto é mais difícil do que estava à espera? é um caminho sofrível no ponto de fazer humor. Eu acho que é muito sofrível. Eu acho que tem sempre. Depende. Há formatos que eu divirto muito. Por exemplo, gravar Falta de Chá. Falta de Chá foi um dos projetos que me deu muito prazer, tanto na parte da escrita como na parte de estar lá a gravar. É divertido. Dá muito trabalho, mas é divertido e depois o resultado final também é bom. Eu gosto de tudo. Quando tens muitas responsabilidades e tu veres isso quando estás só por ti, Falta de Chá, temos uma produtora. Quando estou só por mim ou tenho só a ajuda de uma pessoa, tens muitas responsabilidades em cima. Tens a parte de garantir que tens tudo, a câmara, as pilhas, a bateria, não sei o que mais. Tipo, tudo em ordem. E às vezes estás-te a preocupar com coisas de produção e não devias estar-te a preocupar em coisas de Focar, focar no digamos assim. conteúdo, do género, isto é engraçado, isto é mesmo cómico. E esta procura de insaciável de estar sempre a perguntar-me, isto é cómico, isto está engraçado, isto é cómico, isto é engraçado. Não, não está, não está, isto não está, não está. Acaba por ser sofrível nesse aspecto. Ok. Sempre à procura quase da. Dos momentos perfeitos que sabes que as pessoas vão se rir. Isto para dizer que. Pronto, é. Dói. O caminho é inconstante. Porque estou sempre, ok, se calhar vou agora por aqui. E agora vou assim. E agora faço Nunca assim. sabes como é que é. Nunca sei. Não digo o dia de amanhã que isto parece Sim, muito próximo, mas sim. mas sim. O dia de amanhã, nesse aspecto. Porque também não sei qual é que vai ser a continuidade de Falta de Chá. Ok. Não sei se vai continuar não por mim e por Guilherme. De certeza eu e ele vamos continuar a fazer projetos. Nos damos muito bem, tornámos-nos muito amigos. E tu consegues de alguma forma pegar num. Já aconteceu ter escrito alguma coisa para um vídeo e adaptá-lo para texto de palco? Como assim? Para texto? Ah, do género quase reverter. Sim, Um digamos. não, eu começo sempre com texto. Imagina, tirando, imagina, se for reportagens, vox pop. Que às vezes Sim. faço, aí existe uma parte escrita e uma parte não escrita, de propósito. O que é que isto quer É dizer? para deixar acontecer. Deixa acontecer. Porque eu posso estar a planear 10 mil cenários na minha cabeça de vou chegar lá Vai e ser vai aquilo, acontecer vai ser assim. ao lado. Vai ser ao lado ou não vai ser tão genuíno. Mas depois aparece-me lá um gajo muito diferente que eu não estava à espera e eu quero não estar fechado a nada e quero mesmo. Eu deixo sempre ali um espaço de puro improviso. Deixa acontecer. Tenho normalmente um guião. Tenho um guião de se tudo correr mal, eu tenho isto. Ok. Tenho uma coisa do género de ser surpreendido, porque às vezes vou a sítios que não faço ideia como é que aquilo é. Mas nunca vou às cegas. Levo sempre umas ideias que gostava de fazer naquele sítio. Estar pelo De menos. estar de. Se aquilo for como as minhas expectativas, eu vou conseguir fazer estas coisas. E Ok. depois logo se vê. Muito bem. A parte de texto, normalmente, Falta de Chá é tudo descrito. Stand-up tudo escrito, mas escrevo normalmente sempre para mim e nunca tive a motivação de escrever para os outros. Ok. Muito bem. Olha, se calhar esta primeira parte sobre stand-up, mais focadamente, vamos terminar por aqui para depois, na segunda parte, falarmos do YouTube, das tuas listas de produção do YouTube, e do que é o projeto Falta de Chá, entre outros conteúdos. E, portanto, Ok. a gente volta daqui a uma semana, digamos assim. Até já! Até para a semana!